assim eu gosto. Nossas pegadas no chão, com o coração. Te amar é mais que o prazer. Como é bom precisar de você. Pegadas no chão, com o coração. Te amar é mais que o prazer. Como é bom precisar de você.